Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde aos nossos locutores. Boa tarde. Muito bem, cá estamos, animados como sempre e desta vez enriquecidos porque temos connosco um novo elemento, o Micael Nunes, que doravante vai apresentar... Irei apresentar a rúbrica Novidades no Mundo Automobilístico. Muito bem. Portanto, a partir da próxima semana contamos com mais um elemento. E agora vamos ficar, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. Bob Dylan, nascido em 24 de maio de 1941, é um compositor, cantor e escritor norte-americano. Bob Dylan recebeu este ano o Prémio Nobel da Literatura, prémio esse que ainda não foi aceito pelo próprio. Tornou-se o primeiro artista na história a ganhar, além do Prémio Nobel, um Oscar, um Grammy e um Globo de Ouro. Também é conhecido pela sua música Knocking on the Heaven's Door. Well, mama, take this bad job for me. Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground. Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. E a seguir, ficamos com uma notícia enviada pela Inês Garcia, que desta vez está a estudar afincadamente matemática A para cumprir o seu 19, quiçá 20, de modo que ela nos passou esta notícia que depois gostaria que vocês comentassem. António Guterres foi recentemente eleito secretário-geral das Nações Unidas. Na votação, em que pela primeira vez se soube o sentido de voto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, o português António Guterres recebeu luz verde para o cargo de secretário-geral da ONU. Os embaixadores dos 15 países membros do Conselho de Segurança apareceram juntos na votação e o antigo primeiro-ministro português não foi vetado por nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho. A candidatura de Guterres recebeu 13 votos a favor, 2 abstenções e nenhum veto. Além de notar que Guterres era claramente o favorito para o cargo, o embaixador russo, que fez o anúncio, também desejou boa sorte ao Sr. Guterres, no cumprimento dos seus deveres como secretário-geral das Nações Unidas nos próximos 5 anos. António Guterres será um secretário-geral muito forte e eficaz, afirmou o embaixador britânico. É uma excelente notícia, disse ainda o embaixador francês. As pessoas queriam unir-se em torno de uma pessoa que impressionou ao longo de todo o processo, disse a embaixadora norte-americana na conferência de imprensa. O primeiro-ministro António Costa reagiu às votações congratulando-se pelo resultado obtido por Guterres. Como amigo, dá-me uma enorme satisfação, assumiu Costa, lembrando o orgulho de vir a ter um português no mais alto cargo das Nações Unidas. Foi um grande trabalho da nossa diplomacia, um grande esforço que todos temos feito, todos os órgãos de soberania, todos os partidos, concluiu o primeiro-ministro. A eurodeputada socialista Ana Gomes disse em declarações à SIC Notícias que o antigo primeiro-ministro é um homem com coragem e com capacidade de diálogo com todos, mas também com capacidade de afirmar os seus princípios nas Nações Unidas. Alguns dos grandes desafios que enfrenta o novo secretário-geral são o conflito na Ucrânia e a atitude beligerante da Rússia, Israel, a Palestina e o mundo árabe, a interminável guerra civil na Síria, o acordo do clima, biodiversidade e pobreza, a existência de metade dos 21 de milhões de refugiados em 10 países, manter a imparcialidade e gerir antagonismos, a igualdade e o argumento mulher, conflitos congelados e o papel da ONU, pôr ordem na casa e reformar a organização, e a desnuclearização e a volátil Coreia do Norte. Cada um deles é um desafio gigantesco, que esperemos o nosso representante nesta organização, que também é gigantesca, tenha um excelente desempenho durante os próximos 5 anos. Ele entra em funções no dia 1 de janeiro de 2017, cumprirá 5 anos, que depois pode ficar, como tem sido o hábito, mais 5. Gostaria de saber a vossa opinião. Nas últimas semanas nós fomos bombardeados na comunicação social com esta notícia. Primeiro, com se ele conseguia o lugar ou não, lembram-se disso. Houve até ali uns meandros políticos na Europa, que meteu a Alemanha e meteu a Rússia, que queriam outras candidatas. Até apareceu, não sei se lembram, uma candidata à última hora, que diziam que era uma candidata muito forte, porque ela era a vice-presidente da Comissão Europeia. A verdade é que o Sr. Guterres chegou lá, viu e venceu, e foi eleito por uma larga margem. É a primeira vez que um português desempenha um tão alto cargo. Já tivemos gente a desempenhar altos cargos, caso do Dr. Durão Barroso, que foi presidente da Comissão Europeia, caso do Dr. Freitas do Amaral, que foi presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas a verdade é que é a primeira vez que temos alguém num alto cargo internacional de enorme relevância mundial. Portanto, não estamos a falar da Europa, estamos a falar do mundo. Gostaria de saber a vossa opinião. Acham que, de facto, isto é uma enorme conquista para Portugal, que isto pode vir a ser bom para a visibilidade e para a afirmação de Portugal, que é um pequeno país nesta Europa e no mundo, e acerca da personalidade, se acham que ele de facto vai dar conta do recado nestes 5 anos ou 10 anos numa Europa e num mundo que está tão conturbada como todos nós sabemos. Temos aqui a nossa amiga, que gosta de discutir política, a Bárbara, que já vai aqui dar a sua opinião. É um orgulho para Portugal ter um senhor com tão alto cargo político, ser secretário das Nações Unidas, e é bom para Portugal se afirmar como país, visto que é mal visto por ser pequeno e pela dívida que temos e por país ter uma política um bocado perturbada, uma política interna. Então é bom, e esperemos que o senhor, que é verdade que tem capacidades para isso, e que faça um bom trabalho a representar o país na Organização das Nações Unidas. Falaste aí a certa altura da sua eleição, e uma particularidade de registar que é rara em Portugal é que, não sei se vocês repararam, que no Parlamento todos os partidos se uniram. Ele obviamente é oriundo de uma cor política, toda a gente sabe, porque ele foi primeiro-ministro deste país nos anos 90, mas todos os partidos se uniram, o que me parece muito bem, porque de facto é como quando uma equipa portuguesa está a jogar fora, aí todos devemos ser portugueses, não é? Aqui de facto era o que estava em causa, era o desempenho de um alto cargo que tem uma importância mundial, e portanto aí todos os partidos da esquerda à direita apoiaram, e isso a nível diplomático acho que foi muito importante, porque deu uma imagem de coesão do país que nestes momentos é importante. Portanto, congratulamos-nos com este alto cargo para o Sr. Guterres e fazemos votos que ele tenha um ótimo desempenho. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passamos ao cinema, e desta vez o que é que vamos ver, Pedro? Hoje deixo a sugestão de A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, do visionário realizador Tim Burton, e baseado no best-seller, chega-nos uma experiência cinematográfica inesquecível, quando o avô de Jake lhe deixa um conjunto de pistas sobre um mistério que se estende por diferentes mundos e tempos, ele encontra um lugar mágico conhecido como A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Mas o mistério e o perigo aprofundam-se à medida que conhece os seus moradores e se apercebe dos seus poderes especiais e dos seus poderosos inimigos. Jake acaba por descobrir que só a sua peculiaridade pode salvar os seus novos amigos. How did you? It's my peculiarity. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. Because our abilities don't fit in the outside world, we live in places like this. Where no one can find us. Jake, come and play! I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. 100.2 Oliveira do Hospital. Avançamos para a leitura, minha querida. Uma boa sugestão de leitura para o fim de semana? Esta semana venho falar do livro Divergente, no original Divergent, o primeiro livro da saga do mesmo nome, escrita pela autora norte-americana Veronica Roth. Em 2014, esta saga foi adaptada aos cinemas, tendo nos anos seguintes Insurgente e Convergente sendo também adaptadas ao cinema. A saga Divergente foi comparada a The Hunger Games e The Maze Runner, por ambas explorarem temas comuns aos jovens adultos, como a transição da infância à maturidade, assim como motivos mais vastos, como o local da violência e as estruturas sociais dentro de uma sociedade pós-apocalíptica. O enredo dá-se na futurística Chicago, quando a adolescente Beatrice completa 16 anos e tem que escolher entre as diferentes facções em que a cidade está dividida. Elas são 5 e cada uma representa um valor diferente, como a honestidade, generosidade, coragem e outros. Beatriz surpreende a todos, e até a si mesma, quando decide entrar para a facção dos destemidos, intrépidos, escolhendo uma diferente família e tendo que abandonar o seu lar. Ao entrar para Dauntless, ela torna-se triste e vai enfrentar uma jornada dramática para afastar os seus medos e descobrir quem realmente é de verdade. Além disso, triste conhece For, Tobias, um rapaz já mais experiente na facção que ela e consegue intrigá-la e encantá-la ao mesmo tempo. Achei o livro bastante interessante, não só pela sua história, mas também pela maneira incrível que Veronica Roth escreve, prendendo-nos a cada palavra, fazendo-nos mergulhar num livro muito rapidamente, acabando por lê-lo muito depressa, como aconteceu comigo, que o li em 2 dias. Na minha opinião, a história é intrigante, misteriosa e fascinante, a qual recomendo não só a adultos, mas a nós, jovens. Muito bem, fica feita a sugestão. Rádio Boa Nova. Passamos a Nós e os Animais com uma boa notícia da Inês Brás. Lisboa vai ter a sua primeira creche para cães. Além de brincarem e descansarem, os cães poderão usufruir de atividades como treino de obediência, terapia comportamental ou fisioterapia, serviços que o Instituto do Animal já fornecia. O Instituto do Animal, fundado há 1 ano, vai abrir a primeira creche para cães de Lisboa, no Jardim do Poço do Bispo. As inscrições já abriram, e não importa a raça ou a idade dos animais. A partir deste mês, já não têm de ficar sozinhos em casa, enquanto os donos estão a trabalhar. Todos os dias, além de brincarem e descansarem, os cães poderão praticar atividades como treino de obediência, terapia comportamental ou fisioterapia, serviços que o Instituto já fornecia. O que queremos, no fundo, é proporcionar uma estimulação mental e física permanente e adequada, além de companhia aos cães. Esclareceu Silvia Machado, fundadora e diretora do Instituto. A iniciativa é sobretudo dirigida aos moradores da Zona Norte e Oriental de Lisboa, que até agora não tinham nenhum sítio onde deixarem os cães. No entanto, a diretora alerta que uma maior distância ao centro não é um fator eliminatório. Se alguém que mora na outra ponta da cidade quiser deixar o cão connosco, nós não o opomos. Mas o ideal era conseguirmos encher a turma só com cães de pessoas aqui do Parque das Nações e Telheiras. Contudo, se os donos não conseguirem ir levar ou buscar os animais, podem contar com a GeoPets, uma empresa de transporte de animais, com a qual o Instituto tem uma parceria. A mensalidade, frequência de 5 dias por semana, é de 268€, mas há desconto se inscrever mais que um cão por família. Os animais também ficam abrangidos por um serviço mensal de vacinação e desparasitação, prestado pelo médico veterinário na creche. Este fecha aos fins de semana, mas a equipa oferece alternativas de estadia em contexto familiar, oferecidas por profissionais selecionados por ela, para que os animais nunca fiquem sozinhos. O primeiro requisito para a admissão dos cães na creche é o da sociabilidade, em relação aos da mesma espécie e a humanos, que é apurado numa entrevista prévia realizada por um responsável do Instituto. Isto porque não queremos pôr em causa o bem-estar dos cães que já estão inscritos com a entrada de um novo animal, justificou Silvia Machado. Além deste critério, também têm de cumprir outros, como a idade mínima de 3 meses, terem as primeiras vacinas já tomadas, a desparasitação interna, feita há menos de 3 meses, e ainda uma declaração do seu veterinário a concordar com a entrada para a creche. As cadelas que se encontrem com o cio não são aceites e animais com doenças também não. Os cães serão acompanhados por uma equipa de treinadores certificados pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona e por um médico veterinário, que estará pronto para se adaptar às especificidades de cada animal. Estão prontos para ajudarem os cães menos receptivos a aceitarem uma realidade um bocadinho diferente, que pode exercer alguma influência no seu comportamento. Avança Silvia Machado. Há ritmos diferentes de atividades consoante os diferentes temperamentos dos cães. Por exemplo, na hora da sesta, pode ser que alguns não se adaptem logo de início e precisem de um maior acompanhamento até entrarem no ritmo. De início, apenas será constituída uma turma, cujo número limite de alunos está condicionado pelas características dos animais. Se forem todos cães de médio a pequeno porte, serão 15. Já se forem de maior porte, serão apenas 10. Mas já fomos contactados por investigadores externos que mostraram interesse em nos ajudar a expandir a creche. E se isso acontecer, teremos todo o gosto em criar mais turmas e receber mais animais. A creche do Instituto é a primeira de Lisboa, mas não é a única no país. Para dar alguns exemplos, há a Doggy Sitter em Santo Antão do Tujal, em Loures, desde 2004. A Pet Fun Training Resort, criada há 2 anos em Coimbra. O ateliê Cão Preensão, que abriu há 3 anos em Mãe Martins. E mais recentemente foi inaugurada a Dog Days, em Aveiro. No caso do ateliê Cão Preensão, há mesmo uma lista de espera, porque as cerca de 20 vagas diárias estão preenchidas. Curiosa esta notícia. Nós já conhecíamos hotel para cães. As pessoas nas grandes cidades há esses hotéis para cães quando as pessoas vão de férias, por exemplo, ou de fim de semana, e que obviamente não podem deixar o animal sozinho nem ao abandono, como infelizmente alguns cidadãos deste país fazem. E portanto as pessoas que gostam dos animais, que prezam os seus animais, querem que eles fiquem bem tratados na sua ausência. Agora temos aqui um outro conceito, creches para animais. Portanto os animais, às vezes nas grandes cidades as pessoas saem muito cedo de casa e só vêm ao fim do dia. E portanto os animais ficam sozinhos o dia todo, que vocês sabem que há animais que até entram em stress, porque estão habituados a estarem com os donos e não gostam de estar sozinhos. E portanto isto é um ótimo conceito. Claro que isto implica possibilidades económicas por parte dos donos, mas nós já várias vezes aqui dissemos que quando adquirimos animais devemos ter a noção das responsabilidades que nos esperam e até do custo que isso implica, porque obviamente ter um animal de estimação implica despesa, para além de implicar trabalho e muita responsabilidade. Por isso é uma boa notícia, é sinal de que há aqui gente a preocupar-se com os animais, apesar de continuarmos a ser um país onde os animais se maltratam. A mim apetece-me denunciar mais, eu não sei quantas situações, como é hábito. Minha querida, o nosso slogan... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E se ele precisar, leve-o à creche, já sabe. Rádio Boa Nova. Espetacular. Será Amor é uma música de César Mourão, com Luana Martau. Música qual faz parte do filme Canção de Lisboa. Bate que bate no peito um tambor. O que será que me deu? Será que fui morto em combate? Ou será amor? Desce no peito um frio, um calor. O que será que me deu? Será falta de chocolate? Ou será amor? Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar. E até o cheiro a gasolina emana um aroma de rosas no ar. Shopping dos Olivais, lembra as luzes de Paris. E até nas capas dos jornais vem que afinal o mundo é feliz. Lará, lará. Espinha e rompa de ti, acelera o coração. Será que sai com aspirina ou será amor? Só sei que até as cantigas que tocam na rádio me descem cantar. E as ervas daninhas da berma da estrada parecem jardins ao luar. Show them. vamos à consciência ecológica, minha querida, e à preservação do ambiente. Desta vez, o tema é... A decisão poética na Índia, um juiz proíbe aprisionamento de pássaros. Tenho claro em minha mente que todos os pássaros têm os direitos fundamentais de voar nos céus e que seres humanos não têm o direito de mantê-los presos em gaiolas para satisfazer os seus egoísmos. Ou o que quer que seja, declarou um juiz indiano. A decisão foi tomada em relação a um caso no qual diversos pássaros foram resgatados de um indivíduo que afirma ser tutor de animais, mas a organização não-governamental People for Animals indicou que ele os mantinha em pequenas gaiolas e vendia-os para obter lucro. Esta não é a primeira vez que a Índia age no sentido de reconhecer os animais como seres com direitos fundamentais. O Tribunal Superior do país baniu os seus golfinhos cativos em 2003, argumentando que eles têm um alto nível de inteligência que possibilita considerá-lo pessoas não humanas. A produção de cosméticos testados em animais, o sacrifício de animais em rituais religiosos também são proibidos no país, a fim de proteger os direitos básicos dos animais. Boas notícias, quase que se cruza aqui com nós e os animais, não é? A proteção dos animais. Realmente também me parece muito triste ter passarinhos que deviam andar a voar livremente e a cantar, estarem aprisionados. Também não gosto. Não gosto de ter animais aprisionados, sejam lá quais forem. Para sustentar o egoísmo dos humanos, é verdade. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora passamos para uma ótima sugestão de visita com a Patrícia Correia. Hoje convido os senhores ouvintes a participarem na Noite das Caçoelas, no Sabugueiro, no vizinho Conselho de Ceia. Outrora, no Sabugueiro, terra de pastores, por ocasião dos casamentos e de outras festas da aldeia, confeccionam-se nas casas a chanfana ou borrego, temperados em caçoelas de barro, que depois eram levadas ao forno comunitário para assar. A Noite das Caçoelas é uma tradição que pretende dar a conhecer a gastronomia e as tradições da aldeia, mas também nos desafia a vivenciar uma experiência única, em contato com a sua essência, em âmbito de festa e animação popular. No dia 4 de novembro às 16h30, workshop Cozer Pão e Biscoitos no Forno da Aldeia. No dia 5 de novembro, durante o dia preparam-se as caçoelas para colocação no forno comunitário. 17h30, abertura da Noite das Caçoelas. 18, saída das caçoelas do forno. Preço caçoelada por 7,5€ por pessoa. Inclui prato de louça tradicional de talher, mais uma senha com direito à repetição do prato principal, carne, batata e pão. O valor não inclui bebida, sobremesa e sopa. Haverá ainda animação de rua com um grupo tradicional de concertinas e teatro de rua. Muito bem, ora aqui está uma saída diferente, aqui relativamente próximo de Oliveira do Hospital, e também é uma forma de mantermos as tradições genuínas da nossa serra, que, e assim se recupera e também se chama o turismo, e o turismo que neste aspecto é gastronómico e é cultural. Boa Nova, irresistível. A seguir vamos para Relações Luso-Americanas com a Catarina Martins. Desta vez a Catarina traz-nos uma novidade do mundo da tecnologia americano. Vão ficar a saber que a nossa Catarina vem lá de um país, obviamente, tecnologicamente muito avançado, e portanto temos aqui uma novidade que se calhar a Portugal vai chegar passado umas décadas. Hoje vou falar sobre uma autoestrada. Nos Estados Unidos, os responsáveis são a pensar em criar áreas da famosa autoestrada número 66 em Missouri para ser pavimentadas com painéis solares, capazes de carregar carros elétricos com energia solar. Esta inovação tecnológica resulta de uma parceria entre o Missouri Department of Transportation e a Solar Roadways, que visa juntar a história e o futuro. Estima-se que os primeiros painéis solares a serem instalados em autoestrada, ou seja, na 66, chamada Welcome Center, antes do final do ano. Se formos realistas em relação ao futuro, podemos fazer com que isto aconteça. Estão as estradas podem começar a pagar-se a si mesmas, referiu Tom Blair, o chefe do projeto Road to Tomorrow. Esperamos que os painéis sejam colocados até o final deste ano, talvez antes da neve cair. Os painéis solares da estrada contêm luzes LED que marquem a estrada e podem ser facilmente alteradas por controles remotos. Ele também contém elementos de aquecimento, ou seja, não congela quando oferece muito. Quando ligados uns aos outros, os painéis de sensores de pressão podem comunicar entre si para alertar os condutores da existência de tráfego próximo ou obstruções, através da emissão de luz. Pode ler-se no site Solar Roadways que muitas pessoas ficariam surpreendidas ao saber que os painéis são feitos de vidro temperado, que pode suportar o peso de caminhões. O vidro tem uma superfície parecida ao asfalto. No futuro, provavelmente, sabemos, dizem-nos, e o Miquel brevemente com certeza nos vai falar disso, porque dizem os responsáveis que nós vamos ter o carro elétrico aí muito rapidamente. Ouvi ano passado um responsável dizer que em 2017-18 quer ter a substituição dos carros atuais e que vai ser muito mais rápida do que nós julgamos. Vocês sabem que em Portugal, por exemplo, o abastecimento de carros elétricos neste momento ainda é muito deficiente e, portanto, isto será uma forma também de os alimentar muito mais rapidamente. Diz. Nos Estados Unidos, ano passado, já saíram um carro chamado Tesla, que é um carro elétrico. É totalmente elétrico, não tem gás nenhum. O abastecimento é frequente, quer dizer, não é preciso. O carro consegue ser autónomo durante muitos quilómetros, lá provavelmente mais do que cá. Sim, e pode carregar durante a noite e já está por dia todo. Diz, vamos falar com um especialista. Um dado curioso acerca da instalação realmente dos carros elétricos no mercado dos automóveis é recentemente a notícia que houve acerca do Estado alemão querer proibir a partir de 2030 já os motores de combustão interna, ou seja, querer proibir motores a gasolina e a diesel, pretendendo assim encaminhar-se por uma via dos carros elétricos. Portanto, o futuro hoje está aí mesmo muito próximo. Boas notícias para o ambiente, Francisca, porque obviamente vamos reduzir a poluição. FM Boa Nova 90 é a mais recente música de Diogo Pissarra. Fala do que ele se relembra quando era pequenino. Lembras-te de quando nós só pensávamos ser alguém que fosse à lua ou num estádio a correr? Quando ainda ninguém nos obrigava a viver. Oh oh, oh oh. Lembras-te de rirmos sempre até à exaustão? Voávamos bem alto o nosso mundo de cartão. Quando o dinheiro ainda não era uma obrigação. Oh oh, oh oh. Foi sempre assim, desde 90 contigo. E por mais anos que eu viva, eu sei que estarás aqui. As pessoas que eu conheço não passam de conhecidos. Amigos só tenho um, eu só conto contigo. Brincamos juntos ou brigamos, nem sempre nos comportamos, nem sempre nos confortamos, mas sempre nos amamos. Mesmo quando me roubavas o lugar naquele pelado, na verdade eu não me importo, para mim eras o Ronaldo. E quando a vida nos separar ensina que o melhor da família, estando longe, está tão perto, é tão certo, nunca esquece como. Lembra-me de quando nós só pensávamos ser alguém que fosse à lua ou num estádio a correr. Quando ainda ninguém nos obrigava a viver. Oh oh, oh oh. Lembrar-me de rirmos sempre até à exaustão. Voávamos bem alto o nosso mundo de cartão. Quando o dinheiro ainda não era uma obrigação. Oh oh, oh oh. Yeah. Vimos neve, mesmo que breve, a infância no Alentejo. E o rio Guadiana é o nosso Tejo. Assim cresceram dois seres tão modestos como aqueles que os criaram para serem um dia bem melhores do que eles. Para a vida, que o melhor da família, estando longe, está tão perto. E no fim nunca se esquece do que acontecia. Quando nós só pensávamos ser alguém que fosse à lua ou num estádio a correr. Quando ainda ninguém nos obrigava a viver. Oh oh, oh oh. Lembrar-me de rirmos sempre até à exaustão. Voávamos bem alto o nosso mundo de cartão. Quando o dinheiro ainda não era uma obrigação. Oh oh, oh oh. Lembras-te de quando nós só pensávamos ser alguém que fosse à lua ou num estádio a correr. Quando ainda ninguém nos obrigava a viver. Oh oh, oh oh. Lembras-te de rirmos sempre até à exaustão? Voávamos bem alto o nosso mundo de cartão. Quando o dinheiro ainda não era uma obrigação. Oh oh, Passamos agora às Jovens Atentos com um tema polémico, quente, acabadinho de sair das notícias nos últimos dias. Não é assim, Bárbara Coquim? É verdade, como pudemos assistir nos últimos dias, Educação Física vai voltar a contar para a média de acesso ao ensino superior. A disciplina de Educação Física vai voltar a contar para a média no acesso ao ensino superior. Recentemente, uma fonte do Ministério da Educação preferiu não se comprometer com datas, até porque esta alteração se insere no quadro mais amplo de trabalho que se encontra em curso com as associações de professores sobre a gestão do currículo. A nota de Educação Física deixou de contar para a média no ano letivo 2012-2013 para os alunos que iniciaram então o décimo ano. Em 2014-2015, deixou de contar para todos os alunos por iniciativa do então Ministro da Educação, Nuno Crato. Desde então, a nota a essa disciplina é considerada apenas nos casos dos estudantes que escolhem cursos relacionados com o desporto quando se candidatam ao superior. Os alunos vão beneficiar com esta mudança porque a educação física é importantíssima e transversal à formação escolar geral, desde o pré-escolar até o 12º ano. Aliás, nunca compreendemos porque é que a disciplina deixou de contar para a nota. Congratulou-se o Presidente do Conselho Nacional de Associação de Professores e Profissionais de Educação Física, Avelino Azevedo. Porque o exercício físico pode melhorar as funções executivas e cognitivas que estão na base do sucesso escolar de cada aluno. Aquele responsável garante que os diretores das escolas e os professores das restantes disciplinas aplaudem também a mudança. Quando a educação física deixou de contar para a nota e passou a integrar a área das expressões, houve uma diminuição de 20% no número de aulas dedicadas ao desporto e isso contribuiu muito para o aumento da indisciplina no terceiro ciclo. Os próprios professores de português e matemática têm vindo a reclamar mais atividades físicas porque os miúdos destas idades não conseguem estar tanto tempo parados numa sala de aula, acrescentou Avelino Azevedo. O Ministério da Educação explicou que esta mudança se enquadra na reflexão que tem vindo a fazer juntamente com as associações de professores a propósito da definição das competências tidas como essenciais nas diferentes disciplinas. Depois desta ampla discussão sobre a gestão do currículo no seu todo, qualquer alteração que eventualmente se possa produzir só terá efeito para os alunos que entrarem no 12º ano após a publicação da legislação relevante, ressalvou o Ministério da Educação numa resposta escrita, evitando assim comprometer-se com datas. Todos os jornais e televisões noticiaram que no próximo ano já vai entrar, não sabemos se será para, por exemplo, para o décimo ano do próximo ano ou se já vai abranger todos os anos. Estaremos para ver quando a lei sair. Gostaria de saber a vossa opinião. Todos vós, alguns de vocês já andam no secundário, outros andam no básico, vão entrar no secundário. Qual é a vossa opinião? Acham que a educação física deve contar para a média de acesso ao ensino superior ou não? Inês? Eu acho que, por um lado, sim, porque há muitos alunos que, não sendo tão bons a outras disciplinas, a educação física seria um, entre aspas, um escape para conseguirem chegar aos cursos que pretendem, exatamente. Mas, por outro lado, também é exatamente o caso inverso. Mas eu concordo com o que a Bárbara disse na parte de os alunos do terceiro ciclo terem, entre aspas, energia a mais. Eu própria noto isso em mim, porque eu pessoalmente, como já disse, gosto de desporto e gostava de praticar mais esportes, pronto. E noto que em algumas aulas começo ou a mexer as pernas ou a ter de estar a morder qualquer coisa. Fazer. Nós podemos aqui discutir um dia as aulas de 90 minutos são ou não são aceitáveis para as vossas idades. Discutimos isso noutra altura, mas agora é aqui a falha ao nível da educação física. Se calhar até achas que devias ter mais prática de desporto, é isso? Eu acho que sim, porque eu não estaria a dizer, por exemplo, um bloco de 90 e outro 45, por exemplo, nem que fosse só um bocadinho todos os dias para gastarmos essa energia. Quanto? 90 mais 90? Não, tenho 90-45 e pratico desporto fora da escola. Ok. E achas que deveria, por exemplo, 45 cada dia? Era uma forma de escapar, de fazer, era uma saída, um escape para aliviar o stress? Eu acho que sim. Para extravasar energias. Pedro, qual é a tua opinião? Tu que já estás no 12º, portanto esta medida já não te vai contemplar. Não. Mas concordas que volta a fazer parte ou não? Eu concordo desde que sejam alterados em parte os parâmetros, porque agora contam demasiado a qualidade de um aluno numa disciplina. Acho que devia ser mais contado o esforço, a dedicação à disciplina em si e ao trabalho. E não propriamente o desempenho. Exato. Ok. Sofia, tu que vais no próximo ano apanhar esta lei em cheio, porque no próximo ano estarás no décimo ano. Pois. Eu, como já tinha falado e como a professora Célia disse, é bom para um aluno elevar a média se for bom a desporto. Mas para uma pessoa que não seja tão boa a educação física, pode diminuir. E como já a doutora disse e como o Pedro comentou, atualmente na educação física é muito avaliado a qualidade de um aluno perante a disciplina e não é avaliado o seu esforço, porque há aquelas pessoas que não se interessam a disciplina e não se esforçam. E essas pessoas eu percebo que merecem a nota que merecem. Agora, aquelas pessoas que até se esforçam, mas não conseguem... Mas não são grandes atletas e, portanto, não conseguem atingir Exato. Os parâmetros que os professores exigem. E depois acabam por não corresponder aos parâmetros de professor. Eu não acho que isso seja propriamente correto, por isso... E tu achas que isso tem acontecido na visão que tu tens sobre a educação física, que os professores valorizam muito o desempenho e não propriamente o esforço? Acho que isso depende de professor para professor. Este ano, ao longo das aulas que eu agora tenho tido, não disseram muitas, mas já deu para perceber... O professor que eu tenho valoriza muito o esforço. E ele a primeira coisa que disse na primeira aula foi: se há coisa que eu aqui não aceito é dizerem não consigo. Por isso eu acho que esse professor valoriza muito mais o esforço do que se um aluno consegue fazer algo ou não. Agora, ao longo dos outros anos que já tive, a partir do meu quinto ano, comecei já a notar alguma rigidez e alguma disciplina e que tentassem que nós fizéssemos as coisas à força sem perceber que nós não conseguimos. Isso é um bocado, acho que não é propriamente correto. Bárbara, esta lei também te vai apanhar, esta mudança, no próximo ano. Qual é a tua opinião? Eu não concordo com nada disto. Tu és a típica aluna, aliás, eu que estou do outro lado, tenho visto o que é que acontece. E quando a disciplina de educação física contava, acontecia o seguinte: alunas com as características da Bárbara, que são alunas com, por exemplo, ela está no nono ano com 5 a quase todas as disciplinas, normalmente estes alunos têm educação física 3. Quando chegamos ao secundário, acontece o mesmo. Estes alunos são alunos, por vezes, de médias 18 e 19. Já tive vários que a educação física, às vezes, para terem um 13 ou um 14, transpiram muito. Fazem muito esforço, como diz ali a Sofia. É evidente que este 13 ou 14, uma média 18 ou 19, obviamente podemos dizer que literalmente vai estragar a média. Portanto, há aqui, de facto, como diz a Sofia, os dois pontos de vista. Então, a Bárbara insere-se neste grupo de alunos, provavelmente com uma média muito elevada, que vai sentir que a educação física lhe pode estragar a vida. É assim? É verdade. Sei que a educação física é para o próximo ano e no decorrer do meu secundário me vai estragar completamente a média de acesso ao ensino superior. Então como é que tu tens que reagir? Esta lei entra em vigor, a educação física vai contar para a tua média. Neste caso, como é que o aluno com as tuas características tem que reagir? Empenhar-se ao máximo? Empenhar-se ao máximo, mas mesmo assim com menos competências para a disciplina do que muitos outros. Não vais conseguir uma média, uma nota muito alta? Claro que não. Vamos ouvir o nosso estreante, ele também está no 12º, então esta lei já não vai apanhar. Na minha opinião, não concordo realmente que as notas de educação física contem para a média de acesso ao ensino superior. Não concordo porque, no meu ponto de vista, reconhecendo, apesar de tudo, que a educação física e a prática de atividades físicas têm um papel fundamental para um estilo de vida saudável, não concordo porque nem todos os alunos têm realmente aptidões para ter uma nota elevada, um 18 ou um 19, em educação física. Se por um lado vamos estar a flexibilizar esta disciplina e a valorizar mais o esforço, penso também estamos a ser injustos com aqueles que pretendem ser realmente atletas profissionais e pretendem estar no ensino superior recorrendo à nota de educação física. Nesse caso, estamos a avaliar um aluno com 18 pelo seu esforço e a avaliar também um aluno que tem imensa técnica e que executa muito bem as atividades feitas na aula de educação física com a mesma nota. Portanto, eu acho que não é todo justo que a nota conte para o ingresso no ensino superior para alunos que não pretendam entrar em áreas relacionadas com a educação física. Pois, a minha opinião é contrária aqui, eu percebo o ponto de vista da Bárbara e do Micael, mas do meu ponto de vista é assim, é verdade que alguns alunos não têm grande aptidão para a educação física, mas também é verdade que outros alunos não têm aptidão para a disciplina A, B ou C, e ela faz parte do currículo, e portanto é a soma de todas elas que vai dar uma média de acesso ao ensino superior. O que tenho verificado nos últimos anos é que eu acho que os professores de educação física têm tido muitas dificuldades em lidar com as turmas do ensino secundário, porque nota-se uma clara desmotivação por parte dos alunos que sentem que aquela nota não conta e, portanto, desleixam-se. Embora haja honrosas exceções de alunos que sempre foram bons em educação física e continuam a sê-lo porque têm bons resultados académicos, mas a maior parte não corre por amor à camisola, portanto, sente que aquilo não conta para a média, desleixam-se, apresentam atestados médicos com alguma frequência e desleixam-se muito da disciplina, o que deve ter andado a ser um problema grave para a gestão da aula na educação física. Depois, há aqui outra questão que é importante. Vocês sabem que nós estamos com um grupo juvenil cada vez mais sedentário. As nossas crianças e os nossos jovens praticam muito pouco exercício. Já falámos aqui uma vez aos microfones que antigamente, nas gerações dos vossos pais e avós, brincava-se muito na rua. Havia jogos lúdicos que as crianças espontaneamente tinham uns com os outros. Hoje não. Hoje as crianças chegam a casa, têm o computador, têm a televisão, têm a PlayStation, passam-se muito tempo sentados, passam muito tempo à frente de um ecrã, praticam muito pouco exercício. Se a escola não é um lugar onde ela se pratica e se incentiva a sua prática, provavelmente vamos ter crianças cada vez mais sedentárias e jovens, cada vez mais obesos. Lembro-vos que a obesidade juvenil é um problema em Portugal, está a aumentar. Não somos, claro, dos países, há países, temos aqui uma luso-americana que de certeza sente que esse problema é muito mais premente nos Estados Unidos da América que é entre nós. Mas parece-me justo que a nota de educação física conte como as outras. Vamos ver como é que o nosso mundo da educação reage a partir do próximo ano. Vamos ver com contornos é que a lei vem, mas parece-me bem que ela faça parte, porque não podemos dar a desculpa porque não temos aptidão, porque o outro também não tem tanta aptidão para a matemática e por muito que se esforce não consegue ir além do 15. Há outros que por muito que se esforcem não conseguem ir além do 15 a educação física. E, portanto, se o leque do currículo é composto por N disciplinas, a educação física também deve contar. São diferentes pontos de vista, nós somos democráticos e aceitamos todos. No entanto, o Pedro e o Mike e o Micael já se livraram desta. Rádio Boa Nova. Terminamos por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas da Liberdade Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Henrique Castanheira, Micael Nunes, nossa última aquisição, excelente, pelo que se percebeu, e Catarina Martins. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.